Muito obrigado. Curtam à vontade. Aproveitem, meus bons amigos, aproveitem. Pra a gente não toma só champanhe não. A gente toma banho de champanhe. Obrigado a todos vocês, saúde e sabedoria, família. Get ali pra lá, põe a mão pra cima, faz barulho e fortalece. Yeah! Santos! A gente passa a entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro amor, cara, escolho uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente do vídeo. O melhor presente do vídeo. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa. Deixa acompanhar esse estilo de aventura de menina solta. E deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca. E deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. Canta aí, canta aí! Skate, funk na veia, rock and roll até a alma. Quem tá comigo faz barulho e bate palma.